Porque não se exige um acompanhamento muito perfeito, Emir Pai não entra no violão agora. Pode começar. Só acreditar que algumas vezes não leves com vontade de chorar. Aquele delicioso 4 meses vivido sem sentir e sem pensar. Posso acreditar que ainda sinta saudade desta história singular, escrita com as mãos suaves tintas que existem para escrever o verbo amar. Houver saudade, pensarás em mim, pois a felicidade o amor passa nos dias sem ter recordas. Surgiu uma queixa no coração. Enquanto houver saudade, pensarás em mim, pois a felicidade não se esquece assim. O amor passa, mas deixa sempre a recordação de um beijo ou de uma queixa no coração. Só acreditar que algumas vezes pensarás em mim, pois a felicidade não se esquece assim. O amor passa mais sempre a recordação de uma queixa no coração.